squat. Se ela engravidar, certeza que a criança é minha. Foi jato e shampoozada na pepeca. Pra mãe dela é sonho, pra ela aposentadoria. Igual só pro civil e nunca seca. Tô passando tipo jato, acelerando as consequências. Calma chato, eu tô no corre, mas te como na sequência. Gato, eu vivo resfriado, tem muito gelo na tinta. Calma chato, eu tô no corre, mas te como de chilena. No tubão desenrolo e não perco a linha. Liga o crime, não paga de peça. E por falar de peça, eu tô cheio de bala na minha. Com pau sem freio e só bumbum na ré. Sai da frente, eu tô no corre, sem tempo e sem paciência. Meu foguete não dá ré, minha água aqui não tem latência. Entra seco, sai molhado. Alguém me explica essa ciência. Sol de 30, eu tô gelado, tem muito gelo na chance. Ela engravida, certeza que a criança é minha. Foi jato e shampoozada na pepeca. Pra mãe dela é sonho, pra ela é aposentadoria. Igual só pro civil e nunca seca. Tô passando tipo jato, acelerando as consequências. Calma chato, eu tô no corre, mas te como na sequência. Gato, eu vivo resfriado, tem muito gelo na tinta. Calma chato, eu tô no corre, mas te como de chileira. No tubão desenrolo e não perco a linha. Nego crime não paga de peça. E por falar de peça, eu tô cheio de bala na minha. Com pau sem freio e só bumbum na ré. Sai da frente, eu tô no corre, sem tempo e sem paciência. Meu foguete não dá ré, minha água aqui não tem latência. Entra seco, sai molhado. Quem me explica essa ciência? Sol de 30, eu tô gelado, tem muito gelo na chance. Certeza que a criança é minha. Foi jato e shampoozada na pepeca.